É MC Mateuzinho e os meninos da pecuária. É o Mateuzinho, tá? Eu tava solto na pista, pensei que já tinha zerado as top. Foi amor à primeira vista, deve ser miragem, só pode. As pati pedindo funk, ela Jorge das antigas. As minas de sair salto e ela short e botina. Peguei um whisky, joguei no copão, ela me olhou e já tô pronto pro bode. Hoje eu tô querendo agro love. Ô menina que vem do interior, ô menina que vem do interior. Galopa, galopa, galopa, galopa o popô. Galopa, galopa, galopa, galopa o popô. Galopa, galopa, galopa, galopa, o popô. É MC Mateuzinho e os meninos da pecuária. É o Mateuzinho, tá? Eu tava solto na pista, pensei que já tinha zerado as copas. Foi amor à primeira vista, deve ser mirada. Só pode. As pati pedindo funk, ela Jorge das antigas. As mina de sair solta, ela de short e putina. Peguei um whisky, joguei no copão e ela me olhou, já tô pronto pro bote. Hoje eu tô querendo um agrolove. Ô menina que vem do interior, ô menina que vem do interior. Galopa, galopa, galopa, galopa o popô. Galopa, galopa, galopa, galopa o popô.